vaga lumes. Pequenas luzes que reluzem na escuridão. Ninguém vai me impedir de brilhar. Nada impedirá que meus raios cheguem onde tiverem que chegar. Enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz do mundo. Eu serei a luz do mundo. Deixe sua luz irradiar como o sol do meio-dia que brilha forte, brilha. Que traz vida, expanda a morte, esquenta a alma, deixa os ossos mais fortes. Você vai resplandecer. Os pequeninos precisam da sua luz para poder crescer. Que ela não fique apenas na mente dos intelectuais, mas que exploda elucidando também os demais. Dos pais até os filhos, que se acendam todas as candeias. O poder do louvor destrói cadeias. Igual aos vagalumes, imite as estrelas. Imite as estrelas. Vagalumes brilha no ar. Eles reluzem imensidão da escuridão. Eles reluzem e eu também vou deixar minha pequena luz brilhar. Aonde quer que eu vá, vou brilhar, vou brilhar. Eu vou deixar, eu vou deixar minha luz brilhar, iluminar. Qualquer lugar em que eu pisar, as trevas vão se dissipar. Podem dizer por aí que o Lu brilha e reluz, mas o Lu não tem luz própria, a luz do Lu vem de Jesus. Eu sou que nem a lua que reflete o brilho do sol. Minha missão é igual, o objetivo é o mesmo: levar o amor pra quem só conhece o desprezo. Iluminar nas madrugadas pra andar sem tropeço. A luz bota as trevas pra correr. Ela chega à escuridão, começa a se dissolver. Até o dia em que o mestre te chamar, fique firme e deixe sua luz brilhar. Vagalumes brilha no ar. Eles reluzem imensidão da escuridão. Eles reluzem e eu também vou deixar minha pequena luz brilhar. Aonde quer que eu vá, vou brilhar, vou brilhar. Ela mora comigo, ela mora comigo. Ela tá dentro de mim, ela é o meu abrigo. Ela mora comigo, ela mora comigo. Ela tá dentro de mim, ela é o meu abrigo. Pela sua luz outros são abençoados, as nações lhe chamaram de bem-aventurado. Eu sou filho da luz.